Orna vê sua mulher reclamando, mas Bezerra também não precisava tanto exagero? Para que tanto desperdício? São muitos alimentos, poderão inclusive estragar-se. Do que você está falando, Maria Cândida? Dessa carroça de alimentos que você comprou? Ele não sabia do que se tratava. Alguém anônimo mandara entregar na porta de sua casa naquele dia tão necessário. Mas a morte, a dor e o sofrimento viriam visitar-lhe muito cedo. Com apenas 31 anos de idade, a sua esposa é arrebatada da vida terrena e levada para o mundo espiritual, deixando com dois filhos, um de apenas 3 anos e outro ainda mais pequenino, com apenas 1 ano de idade. As lutas são acerbas. Ele desdobra-se nas suas atividades e no amparo das crianças, e em seu socorro vem Dona Cândida Augusta Lacerda Carvalho, sua cunhada, irmã de sua esposa recém-desencarnada, para cuidar de suas crianças. E um dia, ele já envolto com as dúcidas vibrações do amor, lhe diz: não é justo que você, uma senhora respeitável e digna, frequente a casa de um viúvo, e se você já é mãe espiritual dos meus filhos, eu desejo que você seja também minha esposa. E casa-se em segundas núpcias com aquela mulher dedicada que prosseguiria até o fim de sua vida ao seu lado. Bezerra de Menezes, depois de afastado da religião, recebe de presente de um amigo um exemplar da Bíblia. E consultando, lendo aquele conjunto de livros, encontra consolo no seu coração aflito, sobretudo no Evangelho de Jesus, mas muitas passagens ainda intrigam o seu raciocínio lógico, o seu bom senso, a sua inteligência diamantina. E ele recebe, um pouco depois, do seu amigo Joaquim Carlos Travassos, que havia recentemente traduzido do francês para o português o Livro dos Espíritos. E no bonde puxado a burros, que demorava cerca de 1 hora para ir do seu consultório na Rua 7 até a Tijuca, ele pensa consigo mesmo: ora, eu não irei ser condenado ao inferno somente por ler um livro. E quando começa a ler aquela obra monumental, dá-se conta que nada daquilo que lê lhe é novo. Estranhamente, todos os princípios espíritas já lhe são comuns, e ele afirma que é como se ele já fora espírita sem o saber, e abraça aquela doutrina estudando-a com muito afinco, mas submete-a à experimentação, como o próprio Kardec, um homem inteligente, um pedagogo, poliglota, falava 5 idiomas. Antes de aceitar qualquer doutrina nova, é necessário estabelecer, examinar, verificar os seus postulados. E ele, Bezerra, que sofria de uma dispepsia, de um problema gástrico que já o acometia há 5 anos, tendo buscado todos os tratamentos médicos,